6770, 140, nível, decola 28 com curva esquerda, transferida coral. 5440, transponder, como 208.2, 5415. Tempo 5415, o desvio correto, chama quando pronto. Controle, autorizarei o passo 2231 no voo VATAP. Aguarde, 2231. Aguardando, 2231. 3897, centro, frequência 125, decima 1, caso negativo 13395. 2. Negativo, 125, decima 1, caso negativo, 13395. É, Salvador, eu vou 1971, boa noite, cruzando 210 para o 160, proa de Ricardo. 1971, nessa identificação, contato radar, desça nível de voo 080, está autorizada a chegada e pitch. Ok, está autorizado 8080 na IPIT, só corrigindo, nós estamos na proa de cá, nós estamos passando por de cá. Querido 2231, autorizado a proa de VATAP. Autorizado VATAP e obrigado 2231. Tá assim também? Tá assim, quem? Autorizado táxi de via pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto de espera. Quando eu acho que me torre 118, décima 95, ajuste na 06, vou chamar 6259. Alfa. Cono 3395, obrigado, boa noite. Bom voo. Torre Edson 4206, alinhando 28, ponto de decolagem. Livre decolagem 28, vento 260 graus com 05 nós, azul 4206. Livre decolagem. Decolo 35, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 208, gráfico, boa noite. Controle Salvador, azul 4206, Aron. Azul 4206, contato na decolagem, suba nível de voo 350, no perfil da saída Aron, após descer a Caju. Subindo para o 350 direto, na perfil da Aron, após descer Aracaju. Bruno 971, reautorizado descida para nível de voo 050. Autorizado até o 050 no 971. Só foi ligeiramente à direita, tem uma formação aqui perto de Anto. Dirigiu o gol no 971, reposte quando possível, reapro lá e pite. Ah, positivo, e pite está muito bom. Vamos lá para o lado e pite da presente. O solo Salvador, como se está no tempo? Prossiga, 5415, pite o gol no 971. 971, para onde pite? Confirmar, a pista continua sendo a 28. Está mais distante, entre 5 e 4 no 5. É, porque a gente achou o coral aqui para a 28, não, para coral 1. O coral que a gente tem aqui é para 28, é coral 1 no Bravo, doutor. Mais de coordenação, controle, entre 5 e 4 no 5. Quadrado. Vem bem para o controle. É para a cheque de rádio, clareza do 1971. Desde a 5, gol 1971, desça para 2000 pés, está autorizado o procedimento LS, o ajuste no 06, pode interceptando. Gente, autorizado 2000, série 16, está livre o Zulu da pista 28, o reportaremos em pés interceptando, 1971. Quatro no cinco, solo. Prossiga. Tá, confirmando, essa coral 1 no Bravo tem que é RNAVE. Sim, a gente pode fazer a coral 1 no Bravo ou a coral 1. É, o que foi pago foi coral. Coral é só pra pista no zero. Afirmo, coral 1, então fica pago coral 1, porque decolagem é 28, curva cheia da coral 1, saída coral 1. Beleza, obrigado. O 4206 está autorizado o vapor para o Romeu Fox 018, chame o centro Recife agora, a frequência 126.85, caso negativo 125.45. Aí, vai atento, Romeu Fox 018, chamando o centro 2085. M6259, decolar 241 no controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, M6259, contato na decolagem. Suba nível de voo 360 no perfil da saída da ELTA. Vai direto Leda, depois de nós. Cima 6259. Cidade Usana para o voo 971, senhora. firme o voo no 971. Para o Zan, da presente posição. Negativo, resposta receptando com seu localizador. Informaremos que acepta, obrigado. Chané 6259, suba restrito nível de voo 340 na proa de Bridges. 340 restrito, vai voar direto do Bridges, 6259. Chané 6259, livre a subida agora para o 360. É autorizado 360, 971, já interceptou o curso? Interceptado, né? No curso já, senhora, mas eu tenho interceptado o glide agora, estabilizado, avistado. Gente, foi agora, 1-8-9-5, Pomposo. Obrigado. Doutor, boa noite. Eu sou o gol 1971, estamos a meia milha do Ilha Lima Romeu 67, baixa travada. 971, tráfego avistado, está autorizado pouso pista 28, vento 270, grau 029. 27002, está livre o pouso, gol 971. Afirmativo, livre o pouso. Livre o pouso. 97, pronto, cópia. 97, prossiga. Galeão autorizado 360, via Upzulu 10, 10 MAP após conforme o plano. Recola da pista 28, com curva esquerda, saída da El, Leda, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. 5517 ao transponder, controle opera 120.8. 3197, autorizado Galeão, nível 360, Upzulu 10, SMAP, segue conforme rota. Recolando da pista 28, curva esquerda, da El, Leda, Motiva. 5517, transponder, 208, controle. Tudo corretamente, chame pronto, puxa para o estacionamento 3197. Chama lá. Uno no solo 49, libere próxima à esquerda para ingresso na Alfa, chame o solo em 121 decimal 9. Alfa esquerda 09, boa. Salvador, boa noite, estou 971, livrando. 971, boa noite, táxi via Juliette, condição Alfa Juliette para posição 01. Alfa Juliette para 01, 971. Salvador, São 397, posicionamento no portão 5. São 3197 para o feedback, aguarde. Manda. São 3197, aguarde. Manda. Sete, coordene com a equipe de solo após o ingresso do Boeing da Gol para o 01, inicia a chamada. Após o Gol para o 01, está autorizado 397, chamada ataque. 66, desça e mantenha 2 mil pés, completa a chegada Cari, via 1016, reporte localizador, pista 28. No 866, o procedimento é o ILS X-ray. Corrigindo, é o Zulu. Porém, se solicitar, a gente autoriza o X-ray. Ah, solicita o X-ray. Ok. Aguarde a autorização para mais próximo, prepare o X-ray. Boa noite, bom dia, nós vamos passar em casa. Gol 1099, boa noite. Confins 360 via Upzulu 10. Até bridge após Upzulu 16. Decola da pista 28 com curva esquerda. Perfil da saída da El Leda Motiva. Mike Oscar Tango Victor Alfa. Aciona 5523. Controle opera 1208. Eu transponder e a saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Chama pronto 09-099. Já desvio no 866, reporte ao término. Vai dar um 8, beleza. Pode confirmar, reporte? Bate 3. Quilo Alfa, até o ponto de espera do 28, onde chama Torre 1895, ajusta 10, 16, boa viagem. Bate o 3, Quilo Alfa, ponto de espera 1895, tá, 3, 16. Na escuta. Na escuta. Posições de curvar à direita e ingressar na Juliette? Pode ser esquerda. Você pode curvar à esquerda? Curvar à direita e ingressar na Juliette. Taxi Avia Alfa até o ponto de espera. Direita no momento não, agora esquerda sim. senhor está dizendo que tem como o senhor dar a volta, curvar a esquerda e fazer um, 180 para o lote 3? Afirmativo, autorizo. Gente, autorizado via parte 3, chama ponto de espera 2895. Lote 3, quilômetro, ponto de espera 2895, chama 3197. Primo, Juliette Alfa, teu ponto de espera. Juliette Alfa, tá, 3197. Para o posto de acionamento 354. Tem 415, ordeno com a equipe solo de um ataque. Solo, é o Gol 1971? Sim, senhor. Por favor, senhor, o senhor podia nos adiantar na sua saída para o galeão? Tanto quanto? Opa, estamos sim. Galeão autorizado 360, via Pesulon 10 até Smater, após conforme plano. Decolada 28, curva esquerda, perfil da saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. 5525, transponde, controle, opera 120, decimal 8. Autorizado, 360 para o Galeão, via pelo Istro 0 até SMAP. Segunda 28 na Dael, após Dael, Rua Leda, após Motiva. 5525 é o transponder e 208 é o controle, é o gol 1971. Regimento correto, chame pronto 0197. Camarão, 971. Voo no 866, desce para 2.000 metros. 2.500, conforme o procedimento, tá? Livre final do ILS X-Ray, 2016. 2586 para canal final ILS. Voo no 8, sou Menezes. Cola, pista 28, vento 240 com 2 nós. Linda cola 28, são 3197. Para o táxi 35415, 5 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Salvador. Tip 545, táxi via Kilo, Alfa, correção. O senhor avisou alguma movimentação aí na entrada Kilo? Não, não tem ninguém entrando no táxi aqui. Vocês têm uma movimentação no parte de obra. O senhor ingressa Kilo, Alfa, até o ponto de espera. Onde chama a torre 1895, ajusta na 096, boa viagem. Kilo, Alfa, ponto de espera, 1895, obrigado. Mano. 3197, decolou 05, controle 1208, boa viagem. 08, 3197, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3897, contato radar, suba ao nível de voo 360, liberado da restrição. Sobe ao 360, sem restrições, ao TAM 3197. O TAM 3197 está ficando desvio à direita, soa 220 mil. Ok, então está restrito ao nível de voo 1900 conforme eu perdi. Sim, restrito 1900, TAM 3197. Estabilizado o ILS, voo no 866. Chama a torre 1895, voo 1866. 3995, Codene com a equipe de solo chama, tá? Isso no 099. Codene, chama na próxima, isso no 099. Pouso pista 28, vento 240 graus, 2 nós. Lembra pouso na 28, boa noite, 66. Oi, Salvador, muito boa noite. Voo 1168, tem que dar bravo. O 1968 desse mantém nível de voo 120, chegada Cari. 120 para Cari. Guardião, tem condições de taxiar a baixa altura até a cabeceira 35 e decolar para o Açu? Autorizado, então, taxa da baixa altura até a cabeceira 35, reporte na mesma para decolagem, Guardião 06. Ciente, mantém a restrição, sub mantém uma centena. Tráfego 2 horas, 2,5 milhas, rumo leste, cruzando 200 em descida ao 120, tráfego da Gol. Dentro do tráfego, está na 397. Uno 866 no solo ao 06, libere próxima à esquerda para ingresso na Alfa, chame o solo em 1209. 19. Na chuva da torre? Já presente, está autorizado a decolagem com Proaçu. Reporte fora do solo controlado, Guardião 06. Torre, TRIP 545 ponto espera 28, pronto. Ali mantém pista 28, TRIP 545. Ali mantém 28, 45. Autorizado, desvio no 168. Já desvio, Goro 168. É fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, a CIA comprou a farol de Itapuã. Chame o controle em 1208. 1208, 06. 9 com 109 a bordo, 3 horas e 5, alternando Guarulhos. Contrato com o 109. Gente, Gol 1099. Aqui é Pátio 1. Pátio 3, quilo alfa, até o ponto de espera da torre, ponto de espera da 28, onde chama a torre 1895, ajusta 1096. Pátio 1, pátio 3, quilo alfa, ponto de espera 1895, volta 099. Reporte visual com CAB, mantenha o corredor. Corrigindo, mantenha a linha do litoral, deixe o continente à sua direita, Guardião 06. Positivo, vai apontar para através do CAB, para prosseguir o 06. Controle mais direto, Romeu. 1168, 40. Controle mais direto, Romeu. Prossiga mais direto, Romeu. Ainda mantendo sobrevoo a 1000 pés, vertical do Iguatemi. Mike Juliette Romeu. 545, após a decolagem, irá manter proa até a liberação do controle. Autorizado decolagem pista 28, vento 1220 graus 029, informa o aeronave, o helicóptero se afastando do litoral sul, mantendo 500 pés, o trip 545. Sente da aeronave, manter a proa até a autorização, 545. Três 197, tráfego superado, acende ao 360. 360, tá? 3197. Aguarde a saída das viaturas, zona 099. Te mandei a posição, aguarde. Vai dela, zona 099. 0968. 050, 1968. Seguiu, Golan 099? Negativo. Prosseguindo, como 099. 5415, decolou 13, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Boa noite. 415, boa noite. Trip 5415, contato radar, ascensão de Rio de Janeiro, 140, vigilância. 140, pode prosseguir no perfil, curvando à esquerda? Afirmo, pode prosseguir. 5415. O 1168 já efetuou o desvio. Precisa estar pro 050 por mais 10 dias, o 1168. 050 por mais 10 milhas, interrompa a descida até o nível de voo 060, no 1168. Ciente 060. Controle Guardião 06 no Ipituaçu, através do cabo, para prosseguir com a proa direto. Controle Guardião 06. Prossiga, Guardião. Estando através do cabo para prosseguir para pouso. Ciente, frequência livre, Guardião 06. 06. Trip 5415, ascensão autorizada até 140. 140, C415. O 1168, desça aí e mantenha 2 mil pés. 2 mil pés, gol 1168. Então, 3197, chame Recife em 1251. Recife 251, TAM 3197, boa. Tá aqui, prossiga. Quanto posição? Tá na final, conta pro CAB. Tô visual também, valeu. Alô? Tá pegando aí? Doutor, boa noite, eu vou 1099. Se aproximando do ponto de espera das 28, tá pronto para decolar. 2099, está autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 220 graus, 29. Alinha e decola pista 28, com 2099. Ligou 1168? Prossiga. Não tem condições de voar CARI, poderia voar o ZAN e já liberado o procedimento? Vê se mantém a 2 mil pés o 1168. Se voar o ZAN com esta proximidade, vai ter condições de interceptar e completar? Afirmativo. Gente, 2 mil em descida, a coisa estabilizada no localizador. Só estará estabilizado o 1168. 099, decolou 18, controle 1208, boa viagem. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 099, 1300 pés. Gol 1099, contato radar, atenção vigilante. Autoriza Movita. Mantém o perfil da subida, 1099. Mas nós solicita 210 de proa para essa formação. Autorizado desvio no 099, tráfego 1 hora, 1,6 milhas, cruzando 90 em ascensão 140, TR-72 da Trip, completa ascensão aguardando definição de. Aguardo sua definição de proa para evitar formação. 099. O 1168 chama a torre 1895. 285, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite. Gol 1168. 1168, quem negar 1066, reporte baixar e travado. Já baixar travado. O 1168, autorizado pouso pista 28, vento 220 com 3 nós. Autorizado pouso, gol 1168. Papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Em deslocamento agora do Iguatemi para interceptação da BR-324, seguindo para Sierra Índia, Eco Índia pouso. Ciente na escuta visual com o local de pouso. Na sua escuta visual, reporta, grato. Tchau, Jabral, prossiga. Tem informação, veio picotada, confirma. Sente o Tango Índia Bravo, voo local, Serra Novembre, 500 pés, confirma intenções do voo. Então, já bravo, 500 pés autorizado, voo local, decola bem remar com proa direta em coordenação com a torre, aciona 10, aciona 0137, quem negar 10 no meia, torre 1895, tamo já bravo. Entro e decolagem torre 1895, boa viagem. Bravo, liga para um reporte para decolagem. 099, tráfego, manutenção de tráfego, posição 2 horas, 12 milhas, cruzando 115, em caso de eventual desvio à esquerda. Passão visual com tráfego, esquerda também, já passamos. Positivo, está cruzando 500 pés acima. Ok. Para ingresso na Alfa. 209, obrigado. 1168, viu? 1168, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa da Juliette. A diferença de razão de subida é considerável, está autorizado completar a ascensão 360, por mais quantas milhas desvia? Ah, o desvio está terminando agora, a informação está à esquerda aqui, se autorizar pode ir à mostra. O ONU 099 aguarde coordenação junto ao centro, chame o mesmo na frequência 125.1, informe ao mesmo do desvio e solicite mótima. 251, informará, ligado ao norte. Ingresso Juliette para posição 04, 1968. 04, obrigado. Qual que você usa para o Gol 971, já? 971, opera, Salvador opera 28. 28, obrigado. Bravo. Gente, agora estou esperando colar de Tânia Bravo. Bravo. Decolagem um fogão tem risco, vento no aeródromo de 190 com 5 nós, você pode furar do solo controlado, Tango Índia Bravo. O 1168, informa, a companhia vai ingressar no taxi Índia, após o senhor segue para 04. Índia Bravo, mantenha para o Açu, reporte para cruzamento da sinal da pista 1-0, Índia Bravo. Positivo, chama para cruzamento sinal 1-0. Intenção é Iguatemi, senhora, se autorizado vai direto. Gente, está autorizado direto então, também Índia Bravo, aguarde transferência, Índia Bravo. Positivo, vai direto, aguarda transferência. Transferência para... temos 147 355. Bruno 971, tem forma, pista em uso agora em Salvador 1-0, devido a mudança de vento repentina. O senhor tem condições de fazer a manobra no pátio, entre o pátio 1, o 3 e a Juliette, para retornar via Índia? Afirmação, tem condições, tem. Presente, está autorizado chamar o controle em 120 decimal 8, Tango Índia Bravo. 1208, Bravo. Isso. Fazer uma nova mais ali na frente e voltar pra cá. Gente, mão número 7. Correção 971. Trolho Papa Romeu Tango Índia Bravo. Prossiga. Positivo, decolou bem Rimar. A intenção é sobrevoar no Iguatemi. Tá com proa direta acionado 0137, 500 pés. O Tango Índia Bravo reporte na região do Iguatemi. Chamando Iguatemi na sua permanente.